Caralho, DJ Nenê! Me vê chamar o Bench! Puxando bonde, baile de comunidade. Várias patricinhas mostrando que é de verdade. Eu tô puxando bonde, baile de comunidade. Várias patricinhas mostrando que é de verdade. Uou. Então sarra na pica, vai mexe na pica. Ela não pode ver rola que na hora se atiça. Sarra na pica, vai mexe na pica. Ela não pode ver rola que na hora se atiça. Ritmo de favela, é só moleque mal. Ritmo de favela, é só moleque mal. Uma vez e tchau, uma vez e tchau. Pra não correr o risco de viciar meu pau. Uma vez e tchau, uma vez e tchau. Pra não correr o risco de viciar meu pau. Só bandido cabuloso, só moleque envolvidão. A favela tá tranquila, o baile tá lotadão. Tá no gosto das meninas, tá no gosto das novinhas. É os quatro na pista, é só moleque pica. É os quatro na pista, é só moleque pica. É os quatro na pista, é só moleque pica. É os quatro na pista, é só moleque pica. E aí, DJ Nenê, cachorro do manguezal. Manda pra elas, moleque. Um verde, um do verdinho, pro Nenê. Um verde, um do verdinho, pra menina saliente. Que gosta de toma vara da gente. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, de um jeitinho diferente. Cai na pica, vai. Cai na pica, cai na pica, cai na pica, cai na pica, de um jeitinho diferente.